πρώτο για πολλά σωές. Uno 994, decola o Zuno 3, controle agora 1, 19 decimal 8, bom voo. 698, obrigado, uma boa noite. Boa noite, 994, suba ao 350 na saída PUCA, vigilante. Na saída PUCA, sobe para 350, 1994. O 994 foi pro de Maceió. Pro de Maceió, vou no 994. Falou isso que Juliette é com reboque sinalizado, obrigado. Sente o isso que Juliette é, bom dia. Bom dia, obrigado. Uno 994, Chico Centro, Recife, 126, decimal 85, Alterne, 125, decimal 45. 2.5, 2.5, obrigado, boa noite. Três, dois, meia, quatro, bom dia, Irene Fico, terça para 2.000 pés na chegada Mari, ajuste ao altímetro no 0 no 4, foi para o editar. Foi o editar, terça, 4, está 2.000 pés no 0 no 4, autorizado, boa zona da presença. Autorizado, zona, reposta estabilizado. Maravilha, muito obrigado pela colaboração, direto, zona, direto, para 2.000 pés, 3, 2, 6, 4, da frente. Azul 4432 e 25, desça para o nível 050 na chegada mágica. Solo Salvador, muito bom dia, o Golf, Golf X. Golf, Golf Eco, bom dia, prossiga. Golf, Golf Eco, solicito autorização para o reboque da remota 13 para a posição 3, pátio 1. Remota 13 até o portão 03, é isso? Positivo. Autorizado, autorizado, agilizando o quanto possível, reporta no término, Golf, Golf Eco. Ok, obrigado, reportaria o término. Sou Salvador, é o Gol no 8 no 7 com informação eco para Guarulhos. Gol no 8 no 7, Guarulhos 360, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado Guarulhos do nível 360, via rota conforme o plano de voo. Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 1-0, após primeira curva vai à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Crate, para interceptar a Bezulu 1-4. A frequência do controle 1-19-8, aciona 5-4-3-6. Gente, autorizado, 360 para Guarulhos, conforme rota do plano. Upper Zulu 1-4, Negrupe, Upper Zulu 1-6, até Brava, até o Zulu, DCT, Trive. Decolando da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, então voa Crate. O controle 1-9-8 e o transponder 5-4-3-6, o gol 1-8-7. Sobrejamento correto, portão 62, chama pronto, pushback, assinamento, gol 1-8-7. Chamará pronto para posicionar, gol 1-8-7. Eu no 154, identifique, desça para o nível 060 na chegada Mário. 060 na chegada Mário, no 154. eu recebi aqui a CHG, o nível 070. Confirme o pátio e a pista que decola. Gente, só um minuto para conta. Meu Charlie X-Ray, cópia. Do Maceió, nível 070. Decolagem pista 17 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Conde, via Golf 677. A frequência do controle 1, 19.8. Aciona 5431. Alinhamento correto na bata, reporta pronto para acionamento. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi. O meu Charlie X-Ray. Abriu o ILS para o 3264 ATAM. Afirmativo, reporte estabilizado. Graças, chamaré estabilizado, 3264. Confirme o POV. Gente, autorizado o táxi, reporta para ingresso, pista 17, Romeo Charlie X-Ray. Azul 4432, desça para 2000 pés, azul 104, reporte estabilizado, ele é. 2000, vai reportar estabilizado, 4432. Localizador 3264 em torre 1-1-8, 1895, bom dia, até daqui a pouquinho, 3264. Torre Salvador, bom dia, 3264, tá? Estabilizado, ele é. Plan 3264, bom dia, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo embaixo travado. Gente, manda visual embaixo travado, 3264. Salvador, o Golf Eco informa o término do reboque. Cliente, o Golf Eco, bom dia. Cliente, bom dia. Inicialmente a linha e mantém a cabeceira no 7, Romeu Charlie X-Ray. T64, visual embaixo travado. T3264, pista 10, autorizado pouso, vento calmo, aguarde pista molhada, ok? Tá ok, tem livre pouso na pista 10, 3264, informa que entre o externo, externo e 2 e 3 milhas da cabeceira, chuva forte na final. Ok, grato pela informação. Atingiu 060 com 1954. Desça para 2000 pés, ajuste no 04, reporte estabilizado, LS. 2 Romeu Charlie X-Ray, após a decolagem, tem condições de agilizar a curva à esquerda para cruzamento do campo? Sim, gente, tem um tráfego agora ingressando no final da 10, final de 10 milhas, está autorizado a decolagem, após a decolagem, inicie curva de imediato à esquerda, com vento calmo. Uno 271, identifique, foi para a posição em TAP, desça para o nível 0. Obrigado, Mário. 3264, Solos 39, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e Juliette, portão 05. Ok, livra à direita, Alfa Juliette para 05, Alta 3264. Sul 4432, chame torre 1, número 18995. Torre 18995, 4432. Tango Romeo Charlie X-Ray, decola aos 40, e aguarda a transferência de comunicações. Thank you, Major X-Ray. Oi, Salvador, boa noite. Azul 4432, sinal X-Ray, baixada travada. Azul 4432, boa noite. Tráfego já avistado. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Pista 1 no Zé. Guardando, 4433. Para cruzamento. Gente, o meu Charlie X-Ray prossegue no perfil da Conde e chama o controle em 119.8, tem um bom voo. 198. Azul 4432, informa o pistão no zero molhado, o vento calmo, tem autorizado pouso, pistão no zero. Pouso no 04432. Vigilância, o meu Charlie X-Ray. 0, Major X-Ray.